Está aqui a postos Roger Fires. Bom dia, Roger. Bom dia, Onaide. Um ótimo dia para você. Muito obrigado pela companhia. Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você. Notícias da Manchester. No ar o programa Notícias da Manchester desta quinta-feira, hoje dia 27 de dezembro de 2012. As manchetes de hoje. O Globo. Votação do orçamento de 2013 fica para fevereiro, diz Romero Jucá. O Estado de São Paulo. Busca por novo emprego deve começar em janeiro. O Dia. Após recorde, Caixa prevê alcançar 120 bilhões de reais no crédito imobiliário em 2013. Jornal do Brasil. Número de mortes nas estradas federais aumenta 28% no Natal. Folha de São Paulo. Brasil perde posto de sexta maior economia para Reino Unido. Correio Brasiliense. Casa Civil prorroga prazo para apurar denúncias da Operação Porto Seguro. O Popular. Educação aprova prevenção a problemas de saúde na escola. Diário da Manhã, IPEA, nível de pobreza já é bem menor. Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Bem, olha, a função de um prefeito municipal, principalmente um prefeito, porque ele trabalha mais diretamente com a população, com o povo. Eu espero que, já que o prefeito de Anápolis sancionou uma lei que prejudicou a cidade, eu gostaria que o Ministério Público, que teve tanto zelo em saber como é que a lei foi aprovada e botou na cadeia aqueles que haviam participado do que ele acha que é errado, eu espero que o Ministério Público determine a anulação imediata desse plano diretor para não ficar uma herança maldita para a cidade de Anápolis e para os próximos governantes. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Plantão Policial. Plantão Policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas do plantão da Polícia Civil de ontem para hoje em Anápolis. Antes, abraçando meu amigo Wellington, bom e velho Boquinha, sempre acompanhando a nossa programação. E a Shirley, chefe de cartório no primeiro DP, também acompanha sempre aqui a nossa programação. Foi um plantão relativamente movimentado de ontem para hoje na área policial. Tivemos um fato, uma tentativa de homicídio envolvendo um casal de irmãos. A vítima, a Vanessa Moreira, de 26 anos de idade, uma vendedora residente no bairro Vivian Park. Acusado aqui no caso é o Johnny Moreira Mendes. A vítima contou na delegacia que estava em uma confraternização na casa de um tio, o seu Adelino, quando a sua mãe disse que iria colocar comida para o seu irmão, o Johnny. Ela então brincou com o rapaz, dizendo que a mãe só colocava comida para o Johnny e nunca colocava para ela, Vanessa. Foi quando começou a confusão. Esse rapaz começou a xingá-la, os palavrões eu não posso falar aqui no ar. E depois ele tentou agredi-la com um abridor de garrafas. Foi para cima da moça, foi contido pelos parentes e ele acabou jogando essa chave, acertando a cabeça da vítima. E disse mais, que iria matá-la e que tinha duas armas em casa para isso. Ela então procurou a delegacia da Polícia Civil e registrou esse fato. E trouxe uma outra informação. Segundo ela, ele havia contratado um pedreiro para fazer um serviço na casa e construir um esconderijo, no qual ela acredita que seja para esconder drogas. Fato que foi parar na primeira delegacia da Polícia Civil. Tivemos também uma prisão por tráfico de entorpecentes. dois rapazes foram conduzidos até a Delegacia Geral da Polícia Civil e foram presos. João Paulo Oliveira e Iris Pedro dos Santos. Ontem a PM foi acionada para atender uma ocorrência onde havia acontecido o furto de uma bolsa, ali no bairro Vivian Park. No local, a vítima, a dona Isadora, que estava como hóspede numa residência, contou que havia sido vítima de furto e seu ex-cunhado era o principal suspeito. A polícia então começou o patrulhamento e logo encontrou os dois, que confessou, né? Um deles confessou ter furtado e trocado o celular por uma pedra de crack. Fato que foi parar na delegacia da Polícia Civil. Dois foram autuados, João Paulo Oliveira e Iris Pedro dos Santos. E tivemos um caso aqui de desaparecimento de pessoa maior. Fato registrado também na Delegacia Geral da Polícia Civil. O desaparecimento de Wellington Americano Moreira, um sapateiro residente no Jardim Suíço. Aliás, na verdade, ele mora em Goiânia. Jardim Suíço, os parentes dele aqui em Anápolis. O comunicante, o Cian Americano. Ele contou na delegacia que o filho saiu de casa no dia 25, né, por volta das 17h30, com direção a sua residência em Goiânia, mas não chegou lá. O pai da vítima, o seu Lucian, tomou conhecimento do desaparecimento do filho porque o patrão ligou de Goiânia à procura desse rapaz, de 27 anos de idade. No momento em que ele saía de casa, ele estava trajando uma camisa branca, uma calça jeans e um tênis vermelho. Fato foi registrado na primeira delegacia da Polícia Civil. E aconteceu na Vila Jaiara mais um homicídio doloso. Aquele que aconteceu na noite do Natal. A morte do Lucas Johnny, o Johninho. Rapaz que foi alvejado por dois disparos de arma de fogo no rosto, dentro da própria residência. Nós procuramos mais informações a respeito desse caso. Ouvimos o coronel Paulo Roberto, comandante do 28º Batalhão, que deu detalhes a respeito deste homicídio e mais. Esse rapaz já tinha problemas com a justiça. Respondia por furto, né? Por vários furtos aqui na nossa região. E na madrugada do 24, 25, durante alguns momentos, as pessoas nas proximidades aqui soltavam alguns fogos de artifício e o dono se encontrava na área da casa dos seus pais. Em determinado momento, cessaram os fogos de artifício e alguns familiares receberam alguns gemidos. Quando deslocaram lá, o Jones foi alvejado com dois tiros, né, no rosto, estava agonizando. Foi conduzido ao hospital de urgência, mas veio a falecer no dia seguinte. Aí eu imagino que o atirador deve ter aproveitado os fogos para poder fazer o disparo, né, coronel? Com certeza. E devia ter algum contato e uma proximidade, né, com a vítima, né, o Lucas Jones, um da residência dos pais. Infelizmente, 151 homicídios dolosos já foram registrados este ano em Anápolis. Quase 70 a mais do que no ano passado. E segundo entendidos em segurança pública, a tendência de que no ano que vem seja ainda pior do que foi esse ano, que já foi muito pior do que no ano passado. Lamentavelmente, é o bandido à solta na rua, matando, traficando, trazendo a desordem. O trabalhador, o pai de família, trancado em casa, porque se ele sair, a casa dele vai ser roubada, ou ele vai ser roubado, infelizmente. Estas foram as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial. Plantão policial. Notícias da Manchester. Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303. Notícias do Brasil. O relator-geral do orçamento, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, afirmou em entrevista coletiva na tarde de ontem que a votação da proposta orçamentária de 2013 ficará para fevereiro do ano que vem. nós tínhamos base, tanto jurídica quanto política, para votar o orçamento agora na comissão representativa. Mas entendemos que era mais importante construir um acordo amplo, inclusive com a oposição, e vamos, portanto, votar o orçamento em 5 de fevereiro, disse Jucá, referindo-se à comissão composta por 8 senadores e 17 deputados que representam o Congresso no período do recesso parlamentar. O impasse quanto à votação da peça orçamentária começou após uma decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, de que os mais de 3 mil vetos não apreciados trancavam todas as votações do Congresso. Em meio à discussão sobre a tentativa de derrubar o veto da presidente Dilma Rousseff dos royalties do petróleo, inicialmente os parlamentares desistiram de votar o orçamento. Notícias da Manchester. O primeiro trimestre do ano é um ótimo momento para conseguir um emprego e o profissional deve começar essa busca já em janeiro. É nesse período que o mercado costuma ficar mais aquecido para as contratações, explica Luiz Testa, diretor de marketing da Cato, empresa especializada em recursos humanos. Isso acontece porque o ano fiscal das empresas brasileiras acaba em dezembro com o calendário oficial e recomeça em janeiro. É nesse início de ciclo que são aprovados os orçamentos e os investimentos, o que envolve a contratação de pessoal para novos projetos. Consequentemente, é um período de crescimento de oportunidades nas empresas, diz ele. Notícias da Manchester. Cotação do dólar. Bem, o dólar teve uma queda significativa ontem em relação ao real. O Banco Central entrou, vendeu dólares e baixou o preço da moeda americana no mercado. O dólar está valendo hoje R$ 2,055. É zelar pela cidade, não só em relação ao tempo em que ele é prefeito, mas também para o futuro. Não se pode fazer uma coisa agora que vai dar problema no futuro. E uma das coisas mais importantes que uma cidade tem é o seu plano diretor. Esse plano diretor vai dizer qual é a área que pode ser habitada, qual a área que tem que ser preservada, qual a largura das ruas, como vai ser feito o serviço de saneamento, onde ficarão as escolas, as creches, os postos de saúde, o sistema de transporte. É aquilo que regula uma cidade. E as cidades mais antigas, como é o caso da cidade de Anápolis, elas foram criadas assim a toque de caixa. Não foram planejadas. Como é planejada, por exemplo, a cidade de Goiânia, que foi construída dentro de um modelo moderno, como é o caso de Belo Horizonte, em Minas Gerais, ou Brasília, e falar uma outra mais próxima, que é a Palmas, lá no Tocantins. Foram cidades que foram planejadas. Mas não quer dizer que a cidade que foi planejada tem que ter plano de saúde, tem que ter o plano diretor, e que as outras não, todas têm que ter, inclusive aquelas mais antigas precisam, para a sua expansão, para o seu crescimento, elas terem um plano diretor que possa consertar em parte o problema existente. Lá em Goiânia, o Ministério Público entrou na jogada e o prefeito municipal Paulo Garcia, que estava com o plano diretor para ser aprovado na Câmara Municipal, ele retirou o projeto de votação. Não significa que o projeto esteja errado na sua formulação. Estava tudo dentro da técnica moderna. Mas faltou uma discussão maior com a população. Faltou um debate público maior sobre questões que são importantes dentro de uma cidade. E diante da possibilidade da rejeição do projeto e até mesmo de ser declarado inconstitucional na justiça, o prefeito municipal resolveu adiar a aprovação do projeto e retirou. O prefeito recuou e mandou retirar o plano diretor da Câmara Municipal. Aliados do prefeito de Goiânia, que é o senhor Paulo Garcia, retiraram ontem o projeto de alteração do plano diretor da pauta da Câmara. O receio de que a proposta pudesse ser rejeitada pelos vereadores ou até anulada judicialmente, isso deu origem à decisão. As polêmicas mudanças voltarão a ser discutidas só na próxima legislatura, mas agora muito bem discutida com acompanhamento da imprensa. Estou falando isso porque aqui em Anápolis o prefeito Antônio Roberto Gomide sancionou uma lei que mutilou, que danificou, que realmente esculhambou com o plano diretor da cidade. Foi tão violenta a ação dele que houve reação de todo lado, inclusive do Ministério Público Estadual. O Ministério Público Estadual ficou tão indignado com o que o prefeito fez ao sancionar a lei, porque eu quero dizer o seguinte, mesmo que a Câmara aprovasse, o prefeito não concordando, ele vetaria, é um direito dele, ele veta a matéria. E ele tinha maioria suficiente para garantir o veto. Se não vetou, ele assumiu a responsabilidade. Além do mais, o plano diretor foi enviado para a Câmara por ele. Só que na Câmara Municipal, ele alterou, ele permitiu alterações. O próprio presidente da Câmara, à época, Hamilton Batista, disse, olha, nós estávamos com o prefeito, tinha discutido a matéria, juntamente com a audiência pública na Câmara. Depois o prefeito falou, olha, tem que fazer algumas alterações aí, e por telefone determinou que as alterações fossem feitas. Resultado, as alterações foram feitas, é que ele pediu, mas foram feitas outras ainda, que prejudicaram aí 40 nascentes do Ribeirão João Leite, que realmente retalhou Anápolis de baixo para cima, cima para baixo, sem se preocupar com a qualidade que vai ser feita. Olha, vocês querem ver como que a coisa é tão errada? Lá no conjunto Copacabana, foi o primeiro que ele fez, o Copacabana, 1.250 casas ali no Copacabana, perto do cemitério e parque. Lá não pode entrar o ônibus da TCA, uma rua que não pode entrar o ônibus da TCA, que ela não dá conta de fazer a manobra dentro do bairro. Veja que ponto de largura de rua ele colocou. Então isso mostra a insensibilidade. Felizmente o Ministério Público entrou e criou aí a Operação La Plata, que foi aquela que todos nós sabemos, que acabou atingindo funcionário da prefeitura, integrante da Câmara Municipal e tantas outras pessoas. Mas tudo isso poderia ter sido evitado se o prefeito tivesse vetado o projeto. Agora fica a nossa pergunta. Gente foi presa, foi descoberto que houve tramóia para aprovação da lei, a lei foi aprovada mutilando a cidade de Anápolis, o prefeito sancionou, é lei, eu quero saber. E como vai ficar o futuro? Qual vai ser o futuro de Anápolis? Vai ser realmente um futuro que nós não sabemos onde vamos parar. Fizeram tudo errado. Realmente prejudicaram a cidade de Anápolis. Prejudicou o futuro de Anápolis. Prejudicou a própria saúde da população, a vida funcional do povo de Anápolis. Eu espero que o Ministério Público anule essa reforma que foi feita aqui, antes que seja tarde demais. Que o Ministério Público, que já fez a Operação La Plata, para nós, a questão de deter um, deter outro, é apenas uma questão criminal. Nós queremos saber é a parte civil da questão. Vai ou não vai anular esse plano diretor? Olha aqui em Goiânia, o próprio prefeito reconheceu que estava tudo certo, mas para debater mais com a população, o prefeito retirou o projeto que estava tramitando na Câmara. Não tem nada de errado. Só que não foi muito debatido. R$ 2 e menos que 6 centavos. O dólar turismo R$ 2,18. O dólar paralelo, R$ 2,21. Notícias da Manchester. Olha, nós temos que estar atentos e defendermos aí essa lei seca realmente. Os acidentes, agora nesse final de Natal, eles foram 9% menores do que no ano passado. Palmas! Aumentou o número de carros, diminuiu o número de acidentes, quase 10%. Mas sabe o que aconteceu? O aumento de mortes superou a do ano passado em 38%. Realmente, menos carros bateram, menos carros se acidentaram. Mas o número de mortos foi quase 40% maior do que o ano passado. São vidas que são ceifadas, geralmente, pela má condição do carro. É importante ter responsabilidade no volante. Notícias da Manchester. E o Sindi Público, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público do Estado de Goiás, o seu presidente Tiago Bezerra Vilar, anunciou que irá impetrar junto ao judiciário mandado de segurança na tentativa de anular os efeitos do projeto de lei enviado pelo governador Marconi Perillo e aprovado pela Assembleia Legislativa, que aumenta de 11 para 13,25% a contribuição previdenciária dos servidores efetivos do Estado ao IPASGO. Então, o contribuinte do IPASGO, que já pagava 11%, agora vai ter que pagar 13,25%. Esses 2,25% que foram aumentados, o Sindi Público não aceita e vai entrar na justiça para tentar a sua anulação. Notícias da Manchester. E a gente chama agora o repórter Geraldo Divino. Ele vai trazer informações da área oficial sobre reclamações que chegam até o nosso programa. Vamos lá, Geraldo. Ademar Santino, a dona Eunice, ela mora lá na Vila Jussara. E a dona Eunice faz uma reclamação que causa até espanto. Ela diz que os agentes de saúde da dengue não passa na rua Uberaba já há muito tempo, há bastante tempo que não passa, e ela está pedindo que os agentes passem, porque ela limpa a casa dela, mas ela não sabe se a casa do vizinho está sendo limpa. Eu estou com a doutora Nélia Marinho, responsável pelo combate à dengue em Anápolis. Doutora Nélia, a possibilidade da senhora atender os moradores da Vila Jussara, em especial a dona Eunice. Bom dia. Sim, essa denúncia eu já recebi, já até passei, a gente já está atendendo. O problema da Vila Jussara é o seguinte, o agente de endemias, ele está afastado por problema de saúde. Então, realmente é um problema sério, porque a gente não tem um agente de saúde substituto ainda, até esse momento. Então, nós recebemos essa denúncia e estão passando lá para fazer uma cobertura até que esse agente recupere a saúde e retorne ao local. E fazer um apelo para a população daquele setor, né? Cuidar, tirar até a tampinha da cerveja, tampinha de Guaraná com água, tem que ser retirada. Sim, eu acho que toda a população já é ciente de como que se evita, né, a proliferação do mosquito da dengue. É não deixar água parada em lugar algum, nem dentro de casa, nem fora, nem em cima da casa, né, que são as calhas. Então, esses cuidados que a dona de casa tem que ter e vigiar o vizinho, sim. Se precisa, denuncie a gente aqui, que é ter uma piscina abandonada, que tem qualquer coisa, que a gente vai nesse local. Isso tem sigilo também, porque o vizinho não vai querer criar casa com o vizinho. Eu nunca pergunto o nome de quem está denunciando, me interessa apenas a denúncia. Todas as vezes a pessoa às vezes até fala assim, é uma denúncia anônima, não precisa se identificar. Notícias da Manchester. E a Vanessa, que trabalha na área de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde, me telefonou ontem para dizer que a questão da vacina lá em Bramápolis, ela teve um certo embaraço em função de encontrar uma agente substituta, mas que preparada essa agência, essa agente, já vai ser feita a vacinação no Bramápolis. Ninguém vai precisar se deslocar de Bramápolis para o Santo Antônio para poder fazer a vacinação. A vacina vai ser feita lá mesmo, em Bramápolis, segundo a Vanessa da Secretaria Municipal de Saúde. Bom, e agora vamos àqueles que telefonaram. Telefonaram para 3943-9303 e deixaram aí o seu recado. Vamos lá. Fala, comunidade. Bom dia, Adelar. Eu sou motorista de célula e eu estou encostado. A minha renda, cara, eu estou achando que não está compatível. Porque o meu salário do contra-cheque, eu ganhava muito mais de R$2.000. Agora o INSS me impostou com R$770. E eu já recorri aí o INSS, disse que é isso mesmo. E assim na empresa, disse que é o INSS que faz o salário, que eles é quem calcula. Então, como eu não tenho conhecimento dessa parte, eu pediria uma força para o senhor, que eu sou ouvinte, só todos os dias eu estou ouvindo, e eu pediria que o senhor me desse uma força para me dar uma informação, me indicar melhor, onde eu devo correr, o que eu devo providenciar, porque eu tenho família, eu tenho prestação, eu tenho aluguel a pagar, então o salário está pouco demais. Muito obrigado e um bom dia. Fala, comunidade. Zé Marcos, quem fala é animal. Eu tenho 46 anos. Eu inteiro paguei o INPS. Fiquei 27 dias encostado, sem poder trabalhar. Recebi um machucado desse, na mão, encostado. Ele já separou. Eu fui do INPS para receber o restante do dia. Eles negaram meu pagamento. A filha não pagou os 15 dias, tá certo. Mas o INPS está negando uma coisa que é minha. Primeiro não foi o pessoal competente para trabalhar, que vê que a gente machucou, que vê que a gente está pagando. E paga a gente o que a gente ficou parado. Obrigado, meu nome é Nival. Fala, comunidade. Ademar, é Marcelo. Alguns dias atrás eu liguei pro seu programa para fazer a reclamação do sinal aqui da rua Doutor Genserico, entre aqui próximo aos dois postos. Só que o povo do CMTT não fez nada para cá. Tem meia hora que nós estamos aqui, o sinal não abre, e abre e fecha muito rápido. Pois, pô, pra trabalhar, Demar. Eu tô professor, às vezes, tô do CMTT. Muito obrigado, Demar. Um abraço. Fala, comunidade. Bom dia, Demar Santiro. Tô ligando só pra dar o meu desabafo, Demar. Porque eu sei que você fala todo dia na rádio, todo dia a gente escuta e não vira nada. Os governantes nossos da cidade, governantes nossos do estado, não estão nem aí pro descaso que acontece no nosso trevo do Daé. Essa semana, um caminhão bateu no meu carro, no trevo do Daé. Lá no trevo, tá cheio de placa, falando que não é permitido ônibus nem caminhão, mas ônibus e caminhão continuam fazendo retorno no trevo do Daé. Por que que eles não põem um PM ou um amarelinho lá para organizar o trevo do Daé no horário de pico? 3 dias na semana, eu tenho que passar no trevo do Daé 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. E todo dia, de manhã e à tarde, aquela confusão, aquela bagunça no trevo do Daé. Eu não sei por que o descaso, não entendo. Aí se fala que a Anápolis quer ser a segunda em termos de renda para o estado. E não sei em que está acontecendo. Os governantes da cidade, o prefeito não toma providência, os governadores não tomam providência, os deputados que existem na cidade não tomam providência. E a gente fica no prejuízo. Porque eu tenho que acordar mais cedo, tenho que deixar meus filhos mais cedo no colégio, para ir trabalhar, e chego no trevo do Daé, eu fico agarrado lá 15, 10 minutos todo dia de trânsito, aquela confusão lá. Então é só meu desabafo, que eu sei que não vai acontecer nada, porque eles não vão tomar providência. Muito obrigado, Demar. Fala, comunidade. Boa noite, Demar. Aqui é o Geraldo da Rua Sua Fara, de Avenida Chaiara. Então, primeiro eu quero desejar para você e sua família um próspero novo. E peço, Demar Santino, que o senhor venha ajudar nós num problema que está tendo aqui nessa rua, que não está tendo jeito. É dois bairros que tem aqui muito barulhento, principalmente o bar Fábio. Ele fica na rua do Sua Para, na quadra 18. O lote é 250. Então, Demar Santino, o povo aqui, que mora assim próximo desse bairro, tem medo dele. Ó, dá um jeito de parar com essa barulheira aí, para os vizinhos, que não é obrigado ficar escutando problema seu de barulheira, não. E tem outro bar, Bar do Bigode, também é muito barulhento, é carro de som toda hora, todo dia, o dia inteiro, entra pra noite adentro. Tem dia demais, gente, esses dois bares vai fechar lá para as 4 horas da manhã, no maior barulhão. A gente fala eles enfiam a arma na gente, a arma de fogo, o revólver. E não adianta a gente falar, não. Eles falaram que se alguém denunciar, que eles vão ter uma satisfação de que eles vão matar a gente. Mas eu não tenho medo, não. Eu estou denunciando e pode falar meu nome no ar. Meu nome é Geraldo. Moro... Esses dois bairros. Eu fui atendido, muito obrigado e até lá. Fala, comunidade. Olá, bom dia, senhor Ademar. Aqui é o seu Joelino Pinto. Eu sou aqui do Guanabara, morador aqui, desde quando o bairro começou. E eu estou achando uma barbaridade com os chacreiros aqui, tá? Deixando o cavalo solto aqui. Tem um cara aqui, um tal de Topal Bezerra aqui, que deixa os cavalos andando aqui, andando no meio da rua, tá atravessando a pista, tá? Pode causar um acidente. E eu resolvi ligar pro senhor que um programa de credibilidade desse, que dá ouvido à população, a Napolina, pode resolver isso. Queria aproveitar também e reclamar aqui, pô, para dar um help aí pro meus vizinhos aí, que eles estão fazendo macumba aqui, tem um centro que pede em chato, fazendo macumba aqui, é uma pronta uma gritaiada a noite inteira, dia de quarta, sexta-feira, uma gritaiada, noite inteira aqui, fazendo uma pronta nova zona aqui, ninguém merece, né? Se eu não concordo com isso, Ademar, ó, senhor tá de parabéns, pra família Santilo, tá de parabéns, continue assim. Muito obrigado. Continue ouvindo a população. Seu programa é muito importante para nós. Valeu. Obrigado, senhor Ademar. Fala, comunidade. Bom dia, senhor Ademar. Eu sou aqui da próxima Branato. Fiz uma denúncia aí contra um senhor com o nome Paulão, que tentou matar três adolescentes aqui. Eu não conheço esse homem, não. Mas as crianças estão com medo de ficar andando aqui. Ele disse que se alguém, se eles atravessarem ainda na porta deles, que eles vão matar esses adolescentes. Ele disse mesmo, eu tentarei na polícia e nada pode ser feito contra mim. Ele está certo, porque até agora, se eu denuncio e ninguém apareceu aqui para tomar a participação desse perigo porque ele fez isso, como é que fica esses adolescentes? Os pais deles são evangélicos, né? E tem medo deles. E eu fico pensando, se esse menino aparecer e ele matar essas crianças, e aí, como é que faz? Muito agradecido e um bom dia para o senhor. Um feliz ano novo para o senhor também. Muito agradecido. Fala, comunidade. Bom dia, Ademar. Que eu não gostaria de me identificar, mas eu sou morador da igrejinha, já tenho 6 anos. E ontem eu fiquei muito triste com a informação que o tenente disse que não tinha conhecimento da questão de vaca. E isso é uma mentira muito grande do tenente, porque... Eu já vi várias vezes a polícia pegando as pessoas aqui com esse tesão de vaca. E eles têm conhecimento, sim. E hoje não é uma droga nova, é uma droga antiga que está muito tempo no mercado aí. Todo mundo compra nas agropecuárias. E outra, Ademar, tem que ver o seguinte. Como é que um tenente não tem conhecimento, sendo que é um produto que é aplicado na vaca, baixa quantidade, e as pessoas dá para as mulheres em uma quantidade... alta, e sendo que pode alterar o batimento cardíaco das pessoas, elevando até a própria morte da pessoa, e ver um tenente dizer que não tem conhecimento dessa droga que está no momento agora aí. Eu estou muito triste com essa informação do tenente, porque tem algo de errado nisso, Ademar, porque como é que uma pessoa de alto escalão vem falar que não tem conhecimento disso, sendo que está fazendo mal para as mulheres da igrejinha, que não só da igrejinha, como de vários outros lugares. Você tem que passar a investigar isso, Ademar. A gente contamos com você, contamos com a ajuda da rádio para poder apurar isso direito, porque tem alguma coisa de errado nisso aí, Ademar. Muito obrigado. Sou seu fã, número 1. Fala, comunidade. Meu nome é Vera Lúcia, eu moro no Renicuri. E eu gostaria de agradecer muito o pessoal do Correio, que fizeram um trabalho muito bonito na distribuição de presente para as crianças. Eu tenho 2 filhas, minhas filhas ganharam presente, ficaram muito felizes. Eu gostaria de agradecer também cada pessoa que assinou a cartinha e que Deus dê em dobro a todas as pessoas do coração maravilhoso que adotou essas cartinhas e fizeram muitas crianças felizes. Eu gostaria que Deus o... fizesse muito maravilhosa para essas pessoas, porque essas pessoas merecem. Quantas crianças que gostariam de ter um presente foram atendidas pelo pessoal do Correio, pela essa população maravilhosa de Anápolis, que adotaram as cartinhas. Desejo feliz ano novo para todos. Obrigada. Obrigado, minha amiga. Obrigado, meu amigo. Vocês que telefonaram aqui para o nosso programa. Olha, são tantas as reclamações tantas as colocações e eu não posso deixar de atender esses nossos amigos. Mas nós também temos o horário e é complicado. Nós estávamos com as nossas caixas aqui armazenadas e tínhamos que dar uma distribuição para elas. Amanhã o nosso comentário vai ser em cima dessas reclamações que vocês fizeram. Pode ter certeza, amanhã eu estarei no início do programa comentando isso tudo e o nosso repórter, Geraldo Divino, vai às autoridades já a partir de hoje em busca de solução dos problemas que vocês apresentaram. Telefone para 3943-9303, nós divulgamos a sua correspondência, comentamos a sua correspondência e vamos atrás para solucionar os problemas aqui apresentados. Estamos encerrando o programa Notícias da Manchester desta quinta-feira. Muito obrigado, Ademar, pelos seus comentários. Obrigado, Edmar Correia e David, pelos trabalhos técnicos. Obrigado a você, ouvinte, pela sua audiência. Um ótimo dia para você. Continue ligado aqui na sua FM. Tá chegando a Manhã Colorida com Jojo Maravilha. Bom dia, Jojo. Bom dia, Roger. Tudo de bom para você? Ótima quinta-feira. Olha, nós da Manchester desejamos uma ótima manhã para você que está iniciando o seu trabalho na loja, na empresa, no restaurante, no supermercado. Bom dia de trabalho para você. Promoção, presente de ano novo, Manchester FM. A Manchester vai presentear você com um lindo violão autografado pelo cara da Fiorino. Violão de roupa é fácil, é mole, é lindo. Gabriel Gava. Quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. Gabriel Gava. Gabriel Gava. Para concorrer é fácil, é só ligar para a Rádio Manchester 3328-9120, fazer a sua inscrição e boa sorte. Fique ligado, o sorteio é dia 29 de dezembro. Promoção presente de ano novo Manchester FM. Porque ganhar um violão autografado por Gabriel Gava só podia ser mais uma da nossa rádio. Manchester FM. Toda mulher, seja esportiva, casual, fashion, adora óculos. Adora não, ama! E sabe qual o melhor lugar para comprá-los? Nas Óticas Diniz. Nas Óticas Diniz, óculos de grau completo ou óculos solar da moda, por R$ 99,00. Preços, prazo, o melhor atendimento. Não é à toa que as Óticas Diniz são a maior do Brasil. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Rua Manuel da Badia, Rua Rui Barbosa e Praça Bom Jesus. Sucesso geral! Você pediu! Terra Brasil repete neste sábado a festa! Forró Skol! Só forrozão bom de dançar! E a promoção do cervejão! Skol Litrão, R$ 2 até 2 da manhã! Skol Litrão! É isso aí! Skol Litrão a R$ 2 até 2 da manhã! E mais! Mulheres VIP até 23 horas! Mulheres não pagam ingresso até as 23 horas! Vem! Vem! Dançar no Terra Brasil! Sábado Forró Skol! E no domingo matinê só forró! A nossa rádio! Promoção maluca! Maluca! Computador completo, 4 GB de memória, HD de 500 GB, monitor de 19 polegadas por apenas R$ 899 à vista. HD externo 500 GB, R$ 199. Monitor 19 polegadas, R$ 229. Computador vai na Quanta. Avenida São Francisco, número 29, próximo à Praça Dom Emanuel. Fone 3099-2900. Mais, eu quero mais. Imagina um shopping inteiro em liquidação. Nossa! Tudo com descontos de até 50%. Saldão de Natal é na Shopping.